não pare não que o bicho vai pegar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta, senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta que senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta, senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Senta que senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta, senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Você cansou de dançar, senta no meu colinho para descansar. Você cansou de sentar, agora senta e agora vai pegar, agora vai pegar, agora vai pegar. Senta que senta que senta, senta, senta, sem parar. Senta que senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta, senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Senta e senta e senta, senta, sem parar. Senta que senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Sampaio, do Walter Luiz, o rei dos turês. Bora balançar. Não pare não de dançar. Não pare não que o bicho vai pegar. Não, não, não pare não de dançar. Não pare não que o bicho vai pegar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta que senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta que senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Senta, senta, senta e senta, senta, sem parar. Senta que senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta que senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Você cansou de dançar, senta no meu colinho para descansar. Você cansou de dançar, agora senta que o bicho vai pegar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta que senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta que senta, senta, senta que o bicho vai pegar. Senta, senta, senta, senta, senta.